Salvador, Trip 53 no meia, livrou. Trip 53 no meia, prossegue via Alfa. Chama Alfa, Juliette, remota 1-3. Alfa, Juliette, remota 1-3. Trip 53 no meia, grato. Graça, corredor axé. Ativo, corredor axé, chama o controle em 120, decimal 8, decolado 5-1 até a volta, Vitor. Vitor, grato, chama na controle. Controle Salvador, é o Papa Romeo Mike Eco Vitor, bom dia. Papa Romeo Mike Eco Vitor, mantém as condições visuais, meu país, QNH1017, direto Manati, repórter 20 milhas fora. O Vitor acendendo para mil, direto Manati, acusará 20 milhas fora. Guardião 07 ao 02 POB, Dourado, Ondina, chame para decolagem. Paulo Salvador, azul 4208, está com 100 a bordo, uma centena, autonomia de 3 horas e 10, um Fernando Natal para o táxi. Prossegue via Indialfa, ponto de espera 118.6017 metros, tá bom, azul. Indy Alpha, ponto espera 108.6, está 2017, não está 208. Obrigado, bom dia. Bom dia, Azul 4208, aproximando o ponto de espera da 10, tá pronto. Bom dia, Azul 4208, pista 10, autorizado alinhar, decolar vento de 170 graus, 62 de nós. A linha decola da 10, Azul 4208. Na 3, desce para 3, meu país, QNH 107. Na 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3179, bom dia, informação quilo 7, Guarulhos 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o perfil no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, e aciona 5455 no transponto. Utilizado então nível 340 para Guarulhos, decola da 10 curva direita, perfil da El, Leda. Leda voa Bridge, perfil no meio, a partir daí conforme o plano de voo. 208, controle de Salvador, 5455, transponder, na 3179, no portal 7. Sim, de portal 7, chama pronto, com espécie de treinamento, então 3179. Pronto, chama aliás, 3179. 1208, 07. Eu não mando 2 vezes, completo de sinal, cima torre, 1-1-8, decimal meia. 8 meia, gol 1922, até. Salvador, bom dia, bom 1922, espero baixar a travada. Bom 1922, que tinha aproximação, aguarde a 3 de Azul, escuta bom 1922. Azul 4208, decolada 5000, tive controle 1208. Revise Camp Space, QNH1017, reporte visão com local de pouso. 07. Avistado, autorizado pouso, pista 10, vento no 70 graus, 04 nós, que negar 1017. E 17, autorizado pouso, gol na 922. Voador, bom dia, azul 4208. Azul 4208, contato radar, subanilho de 370, saída PUCA. Saída PUCA, azul 4208. Com 3663, 12 para 2000 pés, autorizado final ILS, reporte estabilizado. Para 2000 pés, autorizado o final ILS, então 3663, pode apurar Duna? Autorizado. Voa direto Duna, 3663, grato. Padrão 07, eu formo tráfego nessa posição de 1 hora a 5 milhas. Sou Robson 44, mantendo 500 pés, próximo à Costa Azul. Tô ciente do tráfego não visual, vai manter a devida separação para o visual. O Padrão 07. O Maxilete Romeu tá mantendo aqui a redução da CN com a paralela. Gente, Maxilete Romeu, eu formo tráfego nessa posição. No litoral sul, mantendo 500 pés rumo oeste, em Eco Charlie 35. Ciência, meu. Eita, Eco 219, com 1922, até. É 225, desce para 3000 pés, que é negar 1017. 3000 pés, 1017, 225. Alô Salvador, bom dia, voo 1922, Librão. Voo 1922, Tati Servi Alfa, Juliette, posição meia dúzia, parte principal. Alfa, Juliette para o meia, voo 1922. Nome é 225, retoração para final ILS, pistão 10, curva esquerda, proa 200. Esquerda, 200, 6225. Esse nome é 225, seu limite é o curso do localizador. Limite curso do localizador, 6225. na região aqui do Iguatemi, vai ingressar na linha do litoral sul. Sete, Max Vilete, Romeu, repórter no Través de Pitócio. Voltará no Través de Pitócio, Romeu. 07 na final, Olhandina. Ok, Guardião, um abraço, quem fala? Juliano. Alô, Juliano, um abraço, Camperoni. Oi, Camperoni. Frequência livre, Mike, Eto Vitor. Controle, qual é o sinal do Guardião, Leandina? Frequência livre, Guardião. Obrigado. Essa na 6225, reduza para 1809. 1809, reduza 5. Estabilizado, LS, Santo 3663. Santo 3663, complete sinal, chame torre 118, decimal meio. 1863, 3663. Vindo 3.000 pés, 325. Canal 925, despara 2.000 pés. Autorizado final IDS, está estabilizado. 2.000 pés, autorizado final IDS, 625. Torre Salvador, bom dia, está 3663, é uma milha de terra, baixado travado. 3663, continua a aproximação, confirme o trem de pouso baixado e travado. Afirmo, baixado e travado, está 3663. Na 3663, trafego avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento no 40 graus, 069, que negar no 017. 1097, autorizado pouso pistão no 0, tanto 3663. Marque de Pitaçu, o Max Filete Romeu. Chame torre, o número 396, Max Filete Romeu. 186, graças, bom dia, excelente. Torre, bom dia, o papapapá, Mike Gillette Romeu, através do Parque Lito, super regresso da Dabata. Mike Gillette Romeu, visual com tráfego nacional da 1-0. Afirmo. Obrigado, cruzamento, a retaguarda na aeronave nacional da 1-0, reporte nacional para pouso na Dabata. Autorizado o cruzamento na retaguarda da aeronave que está na final da 1-0. Vai reportar na final da Dabata, Romeu. 6225 para interceptar o curso do localizador, curva esquerda, proa 140, reporte estabilizado. Esquerda 140, reporte estabilizado, pode descer para 1700? Autorizado. Controle Salvador, bom dia, Azul 4298, informação quilo. Azul 4298, está na identificação, desce para o nível de voo 050, chegada Maria. 050, chegar na Mária, Azul 4298. Gillette Romeu livrou a final da 1-0, tá na final da Bata. Marque Gillette Romeu, tráfego avistado, autorizado, pouso no pátio da Bata. Vento 160 graus, 059, aporte no solo. Autorizado, pouso na Bata, reportará no solo controlado, Marque Gillette Romeu. Chame H225, no localizador já distante. Na 6225, completo final, chame torre 118, decimal meia. 118, 6225. Solo 1219. Charlie 219, até daqui a pouco. Oi, Salvador, Charlie 225, Scott. Luciano, é 6225, continua aproximação, reposta, 3 de pulso, baixado e travado. Recortará 6225. É o número 1 para pouso, 6225? Confirme. Número 1 para pouso, 6225? Afirmativo. Bom dia, só 3663, dobrando na circunstância. São 3663, bom dia, taxa via Alfa Juliette, posição 05, parte principal. Alfa Juliette, parte principal para 05, só 3663. Passamos 19 para 160. Então, 3304, acione identificação, desça para o nível de voo 060, redução para 250 mais. 0, vento 160, grau 06, nós que negamos 097. 097, não, 090, autorizado, beleza. Da mata. Juliette Romeu no solo ao 07, chama frequência livre. O 4298 para interpretar para o curso do localizador, curva esquerda proa 055. Esquerda proa 055, o limite localizador? Afirmativo. Controle Salvador, muito bom dia, o TAM 3159, está ciente da Lima, está descendo para 170, cruzando 188. TAM 3159, está na identificação, desce para o nível de voo 060, da presente no ETAP. 060, voa TAM para TAM 3159, conforme solicitado pelo centro. As informações a respeito do passageiro? Sim. 117 Max a bordo, é uma mulher, nós assim fazendo a 1F, Bonofox, nome dela é Uzira. Sim, TAM 3159. CNE 6225, no solo 09, VIPs pela direita, chave solo 219. Direitão 219, CNE 6225. Controle o TAM 3304, já mantendo a 250 indicada, vai tentar as vozes descidas para acessar o perfil vertical, ok? Esperado retorno à aproximação, já era muito prático, ou não? Confirme, chamou o controle. O 3304 questiona se há necessidade de vetores na aproximação, se já existem muitos tráfegos. TAM 3304, confirme a instrução. Número para aproximação, cara. Passa o número para pouso, por favor. Número 3, TAM 3304. Ah, ok, muito obrigado, muito obrigado. Mano Bravo, Eco Romeu. Afirmo. Siga. Recebe solo. 5/5. Enagama 097, autorizado sinal elétrico, faixa estabilizada. 3.000 pés, 1.097, faixa mais estabilizada, azul 4298. 3304, redução para 2.10 mais. 2.10, até 3.304. Vamos para 4.000 pés, que ele é dando 0.07. 4.000 pés, ajustado no 0.07, está 3.09. 3.12, Oceané, bom dia. Cruza 180 para 150, informação quilo. Oceané 3.12, desce para o nível de voo 060, chegada a Mário, redução para 2.509, número 4 na aproximação. 060, Mário, 6.312, havia sido excluído, aumentada a velocidade. 3304, veteração para sequenciamento, curva direita para o E250, seu limite é a magnética 130 de timbre. 3304, iniciando vetores 250, limite é 310, 130 de timbre, ok. Com 359, de operação para o curso do localizador, curva direita para o 030. Direita 030, está 3159. Salvador, muito bom dia, Chinelinha 200, cruzando 230, para 150, transfere, gente da Lima. Oceania 200, desce para o nível de voo 070, chegada Mari. Para o 70 na Mari, Oceania 200. Ô Salvador, pode confirmar a posição do tráfego aqui de Delta, até 3304? São 3304, não há tráfego essencial. Ah, então não estou entendendo o vetor, senhora. 34 graus de aproximação, estou no perfil, velocidade reduzida. Eu não entendi o porquê do vetor, então. 3304, vetoração, foi devido a sequenciamento. Tá, muito obrigado. O sinal é 200, redução para 2509. Já mantendo 2509, né? 200. O 605, desce para o nível de voo 080, chegada Banff. Desce para o nível de voo 080, chegada Banff, voo 905. Um 79 autorizado, reporta tarde. 3304 solicita retorno à aproximação, senhora. 304 permanece sob diretor, aguardando proa para interceptar. Afirmativo. Recebemos de queda aqui 20 milhas no tráfego passando do Dula. Esse que é o que está de mim aqui na aproximação? 3304, tráfego da sua companhia em aproximação como número 2, transportando um passageiro com emergência. Ah, afirmativo. Então, muito obrigado. Agradeço a informação. Controle web 5826, bom dia. Palima. A 7526, desce para o nível de voo 090, chegada Mari. Confirme para o web 5826, pode prosseguir a descida. Desça para o nível de voo 090, chegada Mari, o web 5826. 090 na Mari, web 5826. Azul 4298, estabilizado. Aproximação do torre, momento decimal, meio azul 4298. Certamente. Está trazendo 59, desce para 2000 pés. Para interceptar o curso do localizador, curva direita, proa 045. Autorizado sinal, lança para estabilizado. 2000 pés na proa 045, autorizado ILS, reporta quando estabilizado, TAM 3159. TAM 3304 para o curso do localizador, curva à esquerda, proa 160. Desça para 3000 pés, QNH 1017. 1097, 3000 pés, proa 0, 1970, confirme, 130 para o localizador. Proa 160, redução para 190 mais. Seja redução 90, proa 160, 3304, limite localizador. Escenário é 312, em qual velocidade indicada? 250, senhorita. Certo. Escenário é 200, reduza para 210 mais. Afirmativo 2109-6200. 6312 poderia voar e TAP, senhorita. Essa nome é 3612, desça para 4000 pés, que é negar 1017, o ETAP da presença. ETAP 4000-6312-9017. Controle Salvador, trip 5217. Trip 5217, está na identificação. Chamada aí, desde passando o bonde, é passando o bonde. Contato radar sobre a posição Conde, voo na proa de bom fio, parte no ponto 10, descida, trip 5217. 5217, a trip change. Web 5826, poderia voar em TAP? Negativo, web 5826, número 4 na aproximação. Desça para o nível de voo 060. 060, mantendo o mar e web 5826. Voo no 200, desça para o nível de voo 050. Escenário 600, desce para o nível de voo 050. 600, 050. TAM 3304, desce para 2000 pés, autorizado sinal e lança, porta estabilizada. 2000 pés e porta estabilizada, né? TAM 3304. 298, bom dia, táxi lento via Alfa, mantenha a posição em sua táxi Juliette, aguardando para ingresso. Táxi lento via Alfa, agora uma posição na Juliette, azul 4298. Confira, senhorita, via sinal autorizado direto em TAP, senhorita, solicitando curva esquerda 020, é isso? Afirmativo, para sequenciamento curva esquerda para o 020, seu limite é curso do localizador. Assim faremos, esquerda 020, limitar localizador, 6312. TAM 3159, estabilizando o localizador, visual.